Pro tempo novo tem gente que cede, que fala bem pouco, você sabe. Pro tempo velho tem gente que fica sem nada de novo. Eu me recuso a ficar, eu me recuso a falar. Pra tudo há tempo, esse tempo não passa virando suspense, isso é mal. Por nada fica um bocado de tempo pesando no espaço, é muito mal. A gente pensa em ficar, a gente acaba a chorar. Pra isso eu penso que ficar no tempo é resposta muito cruel. Na caça ao rato eu cato quem leva sempre o mesmo troféu. Encarecido sem véus, descubro logo o papel. Eu sou mais eu. Pra isso eu...